Costa. Olá. Olá. Tens o cabelo todo estragado, pá. E o carro todo riscado. Mete os treques nisso. Os treques. Os treques. Os treques. Os treques. Os treques. Pois pá, único 2 em 1, com watts ativos, capazes passivos, puxa-te o lustro ao carro e ainda ficas com o penteado mesmo. Os treques.